E o que que vem a seguir, hein? A seguir vem o Clefairy. Clefairy. O amigável Clefairy é admirado por muitos por seus poderes mágicos. Alguns acreditam que Clefairy formou sua própria sociedade dentro do Monte Lua, onde reza a Pedra da Lua.